Então, dando continuidade à nossa conversa de hoje sobre o Natal com Jesus, queríamos tecer alguns comentários sobre essa data. Ela tem muito significado para nós, os cristãos, e eu não queria que ela se tornasse tão somente um momento de alimentação farta, mas que antes da alimentação estivesse a alimentação espiritual da confraternização em família, que respeitássemos também as figuras que nos foram trazidas. Nós não podemos julgar, pelo menos eu não posso, a figura, por exemplo, das tradições recentes até do Papai Noel. Apesar das críticas de alguns companheiros que respeitamos profundamente, o Papai Noel para mim tem um significado muito especial. É a alegria das crianças. E em Fortaleza nós tivemos a oportunidade de conhecer um movimento chamado Natal de Amor, onde muitos voluntários se reuniam durante alguns meses, 2, 3 meses antes do Natal, começavam a arrecadar presentes, brinquedos de meninos e meninas, mas também kits de higiene, escova de dente, sabonete, pasta, um perfume baratinho, às vezes um pequeno livro para os momentos de solidão, também para o acompanhante, e arrecadavam muitos brinquedos. Aquele grupo de quase 200 pessoas dividia-se em pequenos grupos de 20, 25 e iriam visitar 23 hospitais da rede pública da Grande Fortaleza. Em cada grupo, alguém vestido de Papai Noel e mais um companheiro com violão. Cada um dos voluntários com a letra das músicas de Natal mais belas, levando os brinquedos e os presentes para as pessoas que passam aflições nos hospitais da rede pública. No dia 25 de dezembro, eles passavam desde a manhã até o cair da tarde, levando alegria para os aflitos. Os médicos confessavam que as crianças que estavam enfermas, somente porque recebiam presentes, esqueciam de suas mazelas e melhoravam o seu quadro substancialmente. E eu vi com meus olhos um pequenino, adoentado, levantar-se do leito e, ao ver a figura do Papai Noel, querido, correr em sua direção e abraçar-lhe a barriga muito fofa, e sorrindo pela presença do Papai Noel, porque muitos de nossos irmãos jamais tiveram presentes no Natal. E naquele momento tão grave, é um dos Natais mais bonitos que eu já vi. Uma vez por ano, um pequeno gesto de amor que Chico fazia diariamente. Porque o Espiritismo, meus amigos, não é somente para ficar nas palavras, como eu estou diante de vocês, negligenciando muitas vezes, eu mesmo, os atos de caridade. O Espírito Emmanuel nos convidava a pôr a mão na massa, a entrar em contato com os enfermos, com os aflitos, para o nosso próprio bem. E Chico lhe dizia aos seus companheiros, lhes dizia que muitos espíritos, mães, sobretudo, daqueles infelizes, oravam e protegiam a Chico Xavier por causa da caridade que ele fazia aos seus filhos no mundo material. Que quando visitava os presídios, via muitas mães que estavam também nos hospícios e nos hospitais.